Cineral, meu amor! Ô, Juninho Panema! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Pega do fone, hein? Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já... Prezado Tio Val, tá na área, Tio Val. Olha o paredão. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Júnior e Neto. Mira Saudade. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Bora, Bira, Janara, falou, Bira! Com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu, e estou indo pra sempre. Japonês é marcante já com a gente, é Biazinho, Vitinho, Wi-Fi. Lá do Nova Dimensão, japonês. Vou correr contra o tempo, só ele que cura as feridas do amor que eu estou vivendo. São amores que deixarão. Tá gravando? Momentos que foram inesquecíveis. Ontem eu assisti só no boto, né, assisti? Lá em Colar. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Faltou sua média. Que fico assim no coração da gente. Bora girar, limpa nem mais o teu. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Opa! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Olha o final lá em roteiro, som cristalino, hein? Hoje na Domingueira! Pra sempre amar, você me perdeu. Não dá valor, meu irmão. Já era, perdeu. Amigo da TF, já com a gente, um abraço hoje aqui no funeral. O som do amor, hein? Amigo da TF! Som do amor, do amor. Mas vou encontrar alguém que vai amar. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Daniel Janara, Luciana Mesquita. Olha a parte. Vamos nessa, galera! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Olha a Dani do Castanheira, tá invadindo. Bora, Dani! Panelinha da Pedreira Janário, Frank. Moleque doido, hein, Frank? Você brincou com os meus sentimentos. Um abraço. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Aí você. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No aí, vale a pena ou não, hein? Mineral, meu amor. Aí você vai saber. Dá-lhe Cineral! Bora curtir que é verão, hein? Vamos lá! Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca dei ninguém assim, amor, é como te quero. Sei que você já teve outro alguém que te magoou. Bora, Pitch! Pensei que vou ferir você também. Olha a mulher do cacho da uva! Então, é vero que te amo, amor é mio, é vero. Um abraço a Arlanda e a sua esposa, lá na passagem de 19 de julho. Seja em português ou italiano. Um abraço. Um brilho em teu olhar me encanta, é vero que te amo. Mineral Digital. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É vero? E que nunca amei ninguém assim, amor, é como te quero. Sei que você já teve outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Um abraço pipoqueiro da cidade aí, ó. Tá ligado com a gente. Um italiano, um brilho em teu olhar me encanta, é vero que te amo. Vamos nessa, galera! O som do amor. Talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Bora relembrar o gente. Olhos negros, velhos tempos aí, ó. A felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. A estrela já invadindo o teiro. Eu posso fazer muito melhor. Você bora, Rai, a mulher do bronzear. DJ J Saudade. É você e tudo que eu quero é você. DJ Bruno aí da Carretinha Tubarão já com a gente. Bora, Bruno! É Cineral, meu amor. Hoje eu descobri que é você, o amor que eu sempre. Dog dos Covardes. Ei, Ronaldo, na Arte Forro. Tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer, eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. É você. É você e tudo que eu quero é você. Mais uma no Ipanema. Já faz um bom tempo que você não olha mais para as coisas boas que eu faço. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. Olha a mulher estressada. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço, olá, Falcão, é pra agradar. Mas você não quer saber, não quer saber. Você não liga. Bora começar a esquentar a parada logo, hein? Vamos lá. Me deixa falando com as paredes. Vamos nessa, galera. Você não liga, não liga. E não quer nem saber. Parceiro Galo Janário, Galo do DVD. Aí, Galo. No meu sentimento, você não dá valor. Olha a mulher do cabelão invadindo. Nunca me deixe ir embora. Que amor é esse que você sente por mim? Dedéu, tá lá no Jaderlândia. Um abraço, hein? Mudar essa história. Um abraço. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar. Mas você não quer saber. Você não liga. Não liga. Grande Lapa, Janária, Lapinha com a gente aí, ó. E Lapa! Olha o busca-pé. Liga e não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto. O som do amor. Só aquecendo a máquina, Monteiro. DJ Michel e DJ J Saudade. Quando o DJ tocar esta linda canção, você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Lembra quando a gente se amava sob a luz do luar, ah, ouvindo esta canção tão linda eu fui me apaixonar. Bora dançando! Teu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Sem ele eu nada sou. Os motoqueiros da saudade do Cineral Digital. Alô, Scooby-Doo. Motoqueiro? Peço pro DJ trocar o corpo nesta esta canção. Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. DJ Vomir, pressão já com a gente por aqui. Abraço pra mim. Peço que me dê uma chance. O som do amor. Tô louco, apaixonado, meu bem. E com você eu quero ficar. Oh, oh, oh, oh. Oi, rapaziada, galera da Laje do Ipanema curtindo a festa de boa, hein? Galera, entoidando aí na Laje, olha só, meu irmão. Cineral, meu amor. Vai embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Olha aí, Ipanema, só começando realmente. A festa já está lotada, meu irmão. Aqui no Tano. Vai embora, não me deixe aqui. Olha o Doga dos Covardes, o Falcão da Atalaia. Não me deixe só, vivendo numa solidão. Oi! Fica comigo, ouço o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouço o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Alô, Tivó, olha a média aí. Tem filme, assim. De joelho fico aos teus pés. Mas, pai, amor, te peço. Te imploro, não me deixe só. Vivendo numa só. Um abraço ao Baré da Visual Pintura. Fica comigo, ouço o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Olha o pipoqueiro da cidade, tá endoidando, né, pipoqueiro? Eu faço forte e diz que não vai mais fazer. Quem tá afim de recordar, levanta a mãozinha ali, Ipanema. Quem quer recordar, quem quer recordar, quem quer recordar? O som do amor. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada. Também sem dinheiro, amava a princesa mais linda da terra. Olha os guerreiros 3D já na área com a gente por aqui, hein? Muita cerveja. Vem te bora, guerreiros 3D. O som do amor. O som do amor. Mais um dia ela passou sem nada saber. Viu logo o amor, com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você princesa. Bora, princesa. Eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Novo Cineral Digital, o som do amor. O som do amor. Já não é pra não ver, hein? Já ficando tomado pela galera. Vai, Zezinho! Você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. É saudade. Não posso entender por que você se foi sem adeus, sem beijar, como sempre fez. Olha a viúva da saudade, tá na área, viúva. Ela tá recordando no fundo da mão. É Cineral, meu amor. É Cineral. Não sou mais ninguém. Preciso de você. Procurei te esquecer, mas não consegui. Família Metralha tá na área, ó. Olha os Metralha. Alô, Márcia da Vila! Quanto tempo esperei, coragem. Eu não sei viver no mundo sem amor. Volte pra mim, só quero amar. Saudade. Mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Pra recordar, hein? Hoje eu não empanho, mas eu tenho. Uma criança brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Bora, Jéssica, ela tá endoidando. Ontem lá em Colares. Criança, que ela tem olhar. Volta! Solte a menina que ainda existe em você. Uhul! Sorria pra vida e recomece a viver. Nossa amiga Cris do Comércio está na área, Cris do Comércio. Ela é a Verinha, alô Verinha. Não existe outro igual. A mulher da forra. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar. Essa é do Cleiton pra sua esposa aí, ó. Ô, Cleiton. Você pode voar, viver no espaço. Leva no chão, sempre só. DJ J Saudade e a recordação sempre perfeita. Solte a menina que ainda existe em você. Já estamos ao vivo aqui no Prêmio Mioteiro, hein? Domingueira pra ideia, agora só começando. Tá gravando? Você pode cantar como esse pássaro. Olha o casal Magela e a Marcelina com a gente aí, ó. Alô, Magela! Como esse sol. Você pode voar. Sempre só, sempre só. Bora, agarradinho, vai. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? DJ Ed, tem que a gente parceiro, Ed, será que a retinha, Tubarão Branco? O tempo já passou. Ele tá endoidando agora, hein? A chuva terminou. Ele é Dimas da Autopeças Autocar. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não. Opa! Opa! Que culpa tenho eu de você ser assim? Seus que você prometeu. Olha que chegou o parceiro Rodriguinho da Marambá invadindo, Rodriguinho. Você não me deu. DJ J Saudade. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. E não, não. Quem lutou pra acabar? Dá-lhe Cineral! E a gente arregala hoje no Ipanema, hein? Quanto tempo sem te ver, hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Serás sempre o meu amor. E a gente vai vivendo, vai levando a vida, né? Vou vivendo saudade. E só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Bora, estrela! Vou vivendo. E só te encontro nos meus sonhos. Cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Toda galera do Bacalhau por lá com a gente, lá de Guaraci, a patroa Gorete. Ela e seu grande amor, o Fábio, lá de Macapá. Um abraço. Bora, Pitbull! Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Olha que chegou a mulher do riacho. Sempre meu amor, invadindo Ipanema. Vou vivendo, e só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante. Olhos que eu não posso ver. O som do amor. A saudade toca no som do amor. Alô, Ipanema de Outeiro. Oi! Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. É Cineral, meu amor. Vamos passar. Eu descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Grande Bacurau lá no comércio, já na área, o rei das capas. Alô, Bacurau. Não me faças mais sofrer. O som do amor. Só vivo pra te querer. Um abraço, Voga dos Covardes. Alô, Dog. Não te esqueças mais de mim. Nathalie. Olha o imperador Rosano, já no gagueado Rosano. Vai! DJ J Saudade, o DJ que é um show na sequência. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Grande cachorra da Vila Janari, cachorra! Não te esqueças mais de mim. Vem. E é Nathalie. É Cineral, meu amor. Meu amor. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. E hoje Adriano Paredão com a gente na Marambaia. Hoje recordando o Paredão. Eu tenho minha emoção. Eu queria dizer um abraço. Que te amo numa canção. Já não posso controlar esse sentimento. Cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Grita, vai! Quero gritar o seu nome. Abri todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Um abraço, Rainha Cade Drigo, já na área com a gente. Ontem também estava em Colares curtindo o som do amor, hein? Um abraço, Cade! Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar. Atenção, Negão, alô, Negão, traz a lona. Aqui pro Edson do Barão Branco. Ô, Negão, não chega. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Eu queria dizer que te amo. Dá-lhe Cineral! Valeu, Toro! Eu quero que você me deixe em paz, pois seu amor eu não quero mais. Que você fez foi tudo tão ruim. Opa! E o nosso amor posso até jurar. Melhor amor não terá. Bora, Scooby-Doo, vai. Faça o que quiser. Vou procurar outra mulher. Alô, Elton Vetera. Alô, Elton. Alô, produção do Cineral. Dá um chique aqui, rapidola. Alô, Gogoia. Alô, Dadá. Alô, Frango. A galera da produção do Cineral, os carregadores, dá um chique aqui, rapidola, com o Michel. Aqui com o Tio Val. Melhor amor não terá. Faça o que quiser. Vou procurar outra mulher. E a saudade no Ipanema? É saudade. Eu posso até jurar. Bora, negão! Melhor amor não terá. Faça o que quiser. Vou procurar outra mulher. Tentei te amar com todo o meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar, melhor amor não terás. Faça o que quiser. Alô, metralha, cadê o cavalo? Vou procurar. Cadê o cavalo? Outra mulher. Alô, cavalo, chega mais, cavalo. O som do amor. Vamos, vamos. Oh, oh, oh, oh, alô, estrela. Não, chega Gustavo aqui com mais de show, Gustavo. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Grande empresário, Panela com a gente. Panela da Pedreira, abraço, Panela. É saber que você tá feliz por você. Alô, Gustavo, chega mais, Gustavo. Alô, Rodrigo, Marcelo, quem tiver da produção aí, chega mais aqui, por favor. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, você, eu faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você, você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Bora, Charlie, já invadindo o Charlie. Como te levar de volta, chegando junto, hein? Alô, Edson, até na ponta lá, lá em cima. E a fama de rolando no Ipanema. Dali de DJ. Abraça o Frank, marcador de janela da Pedreira, invadindo o Frank. Só para saber. Um abraço. Que além das mãos chamo você. Que som do amor. Som do amor. Som do amor. Jota Saudade. Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Tá quieto? Pensas tu quem foi? O seu mais novo rapaz. Alô, Falcão, alô, Buga, bora encher dose, Falcão. De rocha, hein? Mando só para saber. Bora que amanhã não tem ressaca. Oi. Que além das mãos chamo você. Cuidado. Que existe sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te Então, chega aqui, Adriano Paredão, com Mamute, rapidola aí, Paredão. O som do amor. Ela tá vindo, hein? Bora, Ipanema! Mais um inverno que chegou. Não tenho ninguém, só um cobertor. E acendo um cigarro, pensando em você. Um abraço, Luigi, com a gente, Luigi, nos Tibara da Laia, Luigi. Porque você feriu meu coração. Você me usou e me cuspiu. E me deixou na contramão. Olha, empresário Max já na área, Kelly. Alô, Max! Tava tão linda, tão feliz. Oi! Oi! O outro que ia se casar, toda de branco no altar. Domingo eu te vi lá na matriz, tava tão linda e tão feliz. O outro que ia se casar, toda de branco no altar. Fala pra ela, fala! Fala, filho! Quero dizer pra você que eu te amo. Olha aqui hoje! E que hoje à noite vai ter que rolar muito amor. Ai, ai! Sinto teu corpo ardendo, me queimando. Nem o orvalho consegue esfriar o som do amor. Oi! Bate uma felicidade. Todo teu corpo em mim. Você é a outra metade. Só falta dizer que sim. Bate uma felicidade. Todo teu corpo em mim. Você é a outra metade. Só falta dizer que grande sim. Marcondi. Me gritar. Eu te amo. Desespero. Bora, Marcondi. Eu te quero. Meu bem, 45 frio. Meu amor, eu te quero. E gritar. Uhul! Eu te amo. Vou falar. Eu te quero. Volta, meu bem, eu te chamo. Meu amor é sincero. DJ Michel! Dá-lhe, Michel! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Figura aí, Panema! Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Fala, filho! Preciso me contar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. DJ J Saudade. A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu quero. Brata Marlene, tá na área. Ela é a Márcia da Vila. Alô pro Diego Gomar. A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Empresário Panelinho, Frank Moleque do. DJ J, ai, é um escândalo. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Tia, calma. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Francisco da área, Cristina, o jovem. A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Estou feliz sem ter mesmo você aqui. Se estou assim, tem alguém do Paisandu aí? Foi você mesma que assim quis. Tem alguém do Leão aí? Lhe agradeço por ter me deixado. Bye bye. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Nosso parceiro aí, Edson, da Edgar Veículos, está com a gente. Pera aqui, comando a carretinha, Tubarão Branco. Está com a gente hoje aqui no Ipanema. Alô, Edson! Olha o tubarão. Estou feliz. Sem ter mesmo você aqui. Se estou assim, foi você mesma que assim quis. Bora, Valdo, vem, Valdinho. Agradeço por ter me deixado. Bora, Pita! Estou sem você, mas estou realizado. Bora, Rainha! Não quero saber. Só sorrisar. Você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito vai. Outro dia eu sozinho na praça. Vi você correndo pra me abraçar. Adriano Paredão. Nunca imaginei que naquele dia tu fosse acontecer o que eu mais queria. Você abriu o seu coração, dizendo amor, quero o seu perdão. Vamos recomeçar. Agora o que eu quero é recomeçar. Opa! O que passou, passou, não vou mais ligar. Ei, mano! Volte para mim. Te aquece, pastor Michel. Te aquece, maninho. Olha a Simone no Sideral. DJ J Saudade. Você abriu o seu coração. Um abraço, neguinho de São Brás, está com a gente por aqui. Quero o seu perdão. Ô, neguinho! Olha a segurança, Marcelão. Só metrópole. O que passou, passou, não vou mais ligar. Volte para mim e vamos amar. Jota Saudade, fazendo sua festa ficar melhor. O som do amor.